porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033 menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, Deus seja louvado porque você está aí. Obrigado porque você ligou, viu? E rezou comigo o texto da misericórdia. Agora, as linhas estão abertas, você pode continuar ligando, fazendo seus pedidos de oração. 0 operadora 41-3221 6070. Filhos queridos, derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, sobre nós. E abençoa-nos, Senhor, em nossas necessidades. Abençoa-nos, Senhor, em nossas tribulações. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Oi, Padre, sua bênção. Meu nome é Álcida, falo da cidade de Fortaleza. O meu testemunho, Padre, é que eu já tenho 38 anos, tive uma vida muito cheia de aventuras, na qual empataram eu vim a ser mãe, pois não tinha oportunidade. E quando eu passei a desejar imensamente ter um filho, a vida já estava me impossibilitando dessa oportunidade. Eu tentei várias vezes, consegui engravidar, mas não estava dando certo. Então, acompanhando o seu programa, Padre, vendo as orações que o Senhor fazia para as mães que pedia para engravidar, eu me apropriava sempre da graça. E hoje, Padre, eu estou grávida de 6 meses. É de uma menina que se chamará Maria Eduarda. E eu agradeço muito, Padre. Prometi muito que se eu engravidasse, eu ligaria para o Senhor dando meu testemunho. Muito obrigada. Sua bênção, Padre. Fica com Deus. Deus abençoe, filha. E Deus abençoe esse fruto que está sendo gerado no seu ventre. E aprenda de tudo o que aconteceu. E como disse nosso Senhor, vai, não peques mais. Forte esse testemunho, viu? Muito forte. Alguém que se perdeu, mas em Cristo foi reencontrado. Bíblia aberta, quarta-feira. Cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavras poderosas. O texto de hoje é Marcos 4, 1 a 20. Marcos 4, de 1 a 20. E você já fez a sua colaboração do mês? Ei, associados, sejam fiéis, por favor. Como é bonito. Sejam fiéis na colaboração mensal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez à beira do mar, Jesus começou a ensinar a uma grande multidão, dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis? O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho são os que ouvem a palavra de Deus, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, a receberam com alegria, mas não têm raiz. São do momento. Chegando a tribulação, a perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, os outros desejos, a palavra de Deus é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra de Deus e acolhem e produzem fruto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das mais lindas parábolas e profundas. Cada vez que lemos, nós podemos tirar mensagens novas. E esta parábola tem um propósito. O propósito de mostrar que há várias formas de acolher a palavra. Há quem acolhe bem, há quem acolhe de forma errada, há quem se torna insensível, há quem a perde no meio do caminho. Jesus já alerta isso e vale para nós. E vale para todos aqueles que escutam a palavra. Por que você acha que eu sempre falo, todo dia leia a palavra de Deus? Porque até existe um ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é verdade. Às vezes, nós escutamos a palavra, mas ela não produz o fruto que esperamos. Nós escutamos a palavra, mas ela não provoca transformação. É por isso que esse constante contato com a palavra, em algum momento, depois do ouvido, há de chegar no nosso coração. O melhor exemplo disso foi Nossa Senhora, a Virgem Maria. Vamos pedir, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, ajude-nos a escutar a palavra de Deus. E que a palavra, mais do que chegar aos nossos ouvidos, encontre no coração uma terra boa, como na parábola do semeador. E que assim nós possamos produzir frutos. Nós não queremos, ó Deus, ser cristãos estéreis. Ajuda-nos, Senhor. Nossa Senhora, eu tenho certeza que teu manto está estendido, Mãe. E que nesse momento, porque invocamos a misericórdia do teu Filho e nosso Senhor, o seu olhar repousa sobre nós. Nossa Senhora, leva teu Filho a nossa prece. Leva teu Filho o nosso pedido. Leve a teu Filho o nosso clamor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faça comigo esta oração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, escutai as nossas preces, que são feitas nesta tarde de quarta-feira. Mesmo aquelas que ficaram no silêncio, ou que foram motivos de uma lágrima, de um sofrimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.